que você não gosta. Se não quiser me olhar, vira de costas. Você vai ter que aturar, porque eu vim pra te provocar. E para de falar blá blá blá. Você achou que não tinha nada a perder, que eu fosse boba assim pra obedecer. Seja bom, parece abaixo o tom. Você não manda em mim, o jogo é assim. Eu avisei que não ia mais te dar moral. A fila andou e você foi pro final. Até que tu beija bom, parece abaixo o tom. Você não manda em mim, o jogo é. Até que você faz bem, mas eu sou de ninguém. Sabe o que aconteceu? Você perdeu. Vou rebolar só porque você não gosta. Se não quiser me olhar, vira de costas. Você vai ter que aturar, porque eu vim pra te provocar. E parar de falar blá blá blá. Você achou que fosse boba assim pra obedecer. Até que tu beija bom, mas se abaixa o tom. Você não manda em mim, o jogo é assim. Eu avisei que não ia mais te dar moral. A fila andou e você foi pro final. Até que tu beija bom, mas se abaixa o tom. Você não manda em mim, o jogo é. Até que você faz bem, mas eu sou de ninguém. Sabe o que aconteceu? Você perdeu. Vou rebolar só porque você não gosta. Se não quiser me olhar, vira de costas. Você vai ter que aturar, porque eu vim pra te provocar.